acontecer. De repente vejo em minha frente é você, jogando as estrelas dos seus olhos na esquina dos meus sonhos. Meu coração no peito parecia até voar, de tanto que batia quando viu você chegar, jogando as estrelas dos seus olhos na esquina dos meus sonhos. Tive tanto medo do amor sair de mim, levando embora a felicidade. Tudo que eu queria era ter alguém assim, para ser o meu amor de verdade. Ai, coração, a paixão me pegou de jeito. Ai, coração, é o amor morando no meu peito. Quando vi você chegar.